iceberg. Tiladinho, tiladinho. Girou. Os quebradeira que tá lançando, essa é a nova, tá ritmada. É só tu bater a palminha, virar de costa e é rebolada. Raspa. Tiladinho, tiladinho. Girou. Que tá lançando, essa é a nova, tá ritmada. É só tu bater a palminha, virar de costa e é rebolada.